boa noite, máquina chefe. 20 Aracaju, 90. Decolada 10, curva esquerda, saída Pucajama, Pucajama direto. Entrou Lima 20, décima 8, transporta 54, 5 mil. Saída Puca, Jamo, Jamo direto, controle 1208-5456 no transporte. Carratinho para o pushbox conectar. Research, National Park and Pacific Reserve. Zero, atualizar o ataque hotel ponto de espera, PBA 83. Ponte pronto, seu ponto de espera é 1018, não é, gente? Terra nem decola a pistão na zero, vem tudo no meu 0 graus e 10 nós. Prepare a Dael e aguarde cópia para Guarulhos.